8 no 7, passa o 960 para o 360. Zona 8 no 7, sobe para o nível 360. Chame agora Centro Recife, no 251, no 3325. Recife, 251, 3325, com 1 no 8, 1 no 7. Obrigado, bom dia. Bom dia. Ok, bom dia. Até mais. Bom dia, é o 3 Whisky Juliette Oscar. Whisky Juliette Oscar, é isso? Afirmativo. Prossiga. É, o Juliette Oscar se encontra no pátio 3. Ah, solicita autorização para o pátio principal, função 05. Para o portão 5, é isso? Afirmativo. Autorizado o início do reboque, chame para ingresso no pátio 1. Antioquia, aguardando autorização para entrar na parte principal, posição 05. Autorizado, autorizado até o 05, isso que é o GVJ. Cliente dando continuidade. Sim, bom dia. Salvador, bom dia novamente, 9146 da Azul, para Campinas, pelo CNV 400, 560 para o Fox. Ok, Azul 4196, autorizado, autorizado Campinas, nível 400, decola da Pichano Zero com curva direita, subida da El, Leda, após Leda voa Bridge, onde intercepta a Zulu no meio, prossegue até Bravo até o Zulu e após conforme rota do plano de voo. Acione 5401 e o controle 1208. Chame para puxa, acionamento. Valeu, obrigada.